397, Recife, no B51, na alterna 1 na 3395. B51, alterna 3395, no 397, boa. Salvador, bom dia, Gol 9250, informação Pilo. Gol 9250, bom dia, autorizado chega da Mari, desça para o nível 050. Autorizado Mari, 050, Gol 9250. Gol 7038, desça para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado LS, retorno estabilizado. 2000, ajustado 1013, chama estabilizado no... E ele é de Gol 1738. Meu whisky, Bravo Whisky, descendo to 3000 feet, QNH 1013. Descendo to 3000 feet, 1013, whisky, Bravo Whisky. Oito é tráfego número 1. Afirmativo. 7-3-8. Reduzir velocidade para 2309, número 3 na aproximação. Reduzimos 2509, então 9250. 0, autorização 390 Recife. 260, 390, autorizado para Recife, via uniforme ISC 58, decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 19.8, acione 5127, 260. Autorizado 390, Recife, via por ISC 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Caju, 198, controle, confirma o transponder? 5127. 1-2-7, voo 1-2-6-0. Ok, tá na ponte 08, chame pela puxa, senhora. Tem campo de pressionamento na 8. 1-7-3-8, complete final do procedimento LS, me na frequência 1-1-8-9-5. 1-2-7-3-8. Bravo, meu whisky, Bravo Whisky, descend 2,000 feet, KNH-1013, clear the ILS, final approach, all steps. Clear 2,000 feet, 1013, cleared ILS, runway 10, whisky, Bravo Whisky. Confirme trem baixado travado? Baixado travado no 738. Salvador, muito boa tarde, o azul, 4207. Pronto pra cópia? Pronto. Ok, repetitivo, Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 340. Decola com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda voa Bridge, onde intercepta Pesulo 1-0, até SMAP, após Lúvito, após Barbacena e conforme rota do plano de voo. Aciona o transponder 5130, controle 119.8. Está autorizado, repetitivo 340 para o RJ, decola curva direita da 10, subida da El, Leda Bridge, depois intercepta Tupper Zulu 10, depois SMAP, Luxo, Barbacena, 5130 no transponder, 198 controle, o azul 4207. Portão 01, chame para a puxa, senhor. Reportará para o Tibete Tramé, 4207. A direção é 010? Afirmo, é direção 090. 090, confirma. Livre da restrição ITAP, desça para 3.000 pés. Ajuste 1-0 no 3. Ok, livre da restrição ITAP, descendo para 3.000 com 1-0 no 3, 9250. Uno 738, solo 10, livre à direita, solo 121, décima 9. Direita 219, 738, boa. Salvador, bom dia, 1738, livre de ser escuta. Bom dia, 1738, táxi à direita via Alfa, Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette para o 5738. Salvador Approach Control, Whiskey Bell Whiskey Stab from Localizer ILS X-Ray Runway 10. Whiskey Bravo Ridge, complete your approach, count on Tower 18095. Tower 18095, thank you. Doutor Salvador, o voo 9250, apenas para informação, está mantendo a prova ligeiramente à esquerda de dona para evitar formações. Gente, livre aproximação, está livre interceptar o local nessa prova. Para 2000, o altímetro no 0 no 3. Ok, descendo 2000, livre de acertar, reportar essa precisada no 0 no 3, do 9250. Bravo Whiskey, flight plan changed at 12, report final runway 17. Roger, we report final. Sonar no 08, chefe pro táxi. Ótimo ataque, 260. Mantém 140, vai passar Coral, serviço radar encerrado, chame Elias 120 decimal 1. Gol 9250 no localizador. Gol 9250, complete aproximação, chame a torre Salvador, é 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, gol 9250. 5595. Gol 9250, final do X-Ray da 10. Gol 9250, bom dia, continua a aproximação, reporte iniciando o bajolho travado, ajuste no 0 no 3. Está iniciando baixa travada no 0 no 3, 2, 5, 0. Whiskey Bravo Whiskey, final runway 17, landing gear down and lock. Whiskey Bravo Whiskey, clear to land runway 17, wind 100 degrees, 15 knots. Clear to land runway 17, Whiskey Bravo Whiskey. Com 1-3-4 a bordo, para mim de 3 horas e 15, alterna Natal para o táxi. Ok, autorizado o táxi via baixo, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0-2-8-9-5, o altímetro marca 1013, gol 260. Sim, autorizado via baixo, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10-2-9-1013, gol 260. Bravisky grounded 1-5, clear to break track. Confirmei, pode. Azul 402, essa indicação desse mantém 050, chegando lá. Olha, 9250, baixar travado, uma milha para o externo. 9250, livre pouso pistão 10, vento 100 graus, 159. Livre pouso 260, mantém ponto de espera pelo zero. Mantém ponto de espera pelo zero, 260. No 260, ali mantém o piso no zero. Ali mantém o no zero, 260. O 9250, no solo 19, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, 9250. Salvador, o Gol 9250, libera. 250, táxi autorizado e Alfa e Juliette para ponte 09. Alfa e Juliette para 09, 9250. Salva, 3895. Prossiga. Está Lima para Guarulhos, 340. Ok, 3895, autorizado Salvador, São Paulo com voo, nível 340. Decola com curva direita, subida da Euleda, Pontes Leda, voa Bridge, onde intercepta o Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, pós Trive e conforme a rota do plano. Aciona 5136 e o controle 120, correção 119.8. 340 aprovado, vamos decolar no perfil da Elf, o Aleda, depois o Sprint. Depois intercepta a temperatura do 16, Belo Horizonte, 16 de Trim, 16 de Foto. 5136, pode decolar, controle seu 198, lugar 3895. 260, decolados 21, controle 119, decimal 8. 198 no 260. Então, 1 no pushback tranel. 4207, autorizado, time táxi. Autorizado, reportar ataque, 4207. Salvador, voo na 260, no perfil da Puca Caju. 260, contato radar na decolagem, suba ao 390. 390, no 260. Possível para 2 mil pés, está autorizado ali a LS X-Ray, com altímetro no 0 no 3, reporte no operador. 2 mil X-Ray, 2013. Vai reportar o operador, passando de novo. Solicitação Centro Recife, o mesmo solicito que voe Romeo Fox 018. Alfa Fox 018, gol 1260. Romeo Fox, comandante, Romeo Fox. Romeo Fox 018, gol 1260. Siga para o solo, Salvador. Marca 1 no passo de Zé, com contato 2 no voo. Fumaça 1, pelo que consta aqui no sistema, o plano seria para as 14 Zulu, é isso? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, já te chamo para cobrir. Para o táxi do azul 4207, alterna Campinas, 88 a bordo, 3 horas e 4 horas de autonomia. Azul 4207, táxi à direita, ponto espera da 10, torre 1895, o altímetro 10 no 3. À direita, ponto espera 2295, 10 no 3, obrigado, bom dia. 4207. Solo Salvador, muito bom dia. Tá 3191. 3191, bom dia, mantém escuta, voz de cópia, Galeão 320, repetivo. Na sua escuta, tá 3191. Solo, é Block Alpha pro 3191? Não, Dael Leda Bridge. Obrigado. Estabilizou 4082. 4082 completa ele, a Sextray, chamando Torre, 198, desse 195. 295. Ponto. 260, passou 150, chame Centro Recife, 12545, alterna 12685. 255, 2685, no 260. 4202. Corre, bom dia, 2407.0.0. 2407, bom dia, matéria quanto espera zero? Matéria quanto espera piscina zero, 4207. Simbra, baixou, travou, 4082. Azul 4082, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 159. Livre pouso, 1-5, baixada, 1-0, 7. Decola da 1-0 com curva esquerda, subida Conde, o controle 1-9, decimal 8, acione 0277. Obrigado, 4082. Cotejamento correto, a Libra Sonar, chame para o táxi. Três, um, nove, um, cópia. Na sua escuta, Fiota, 3191, autorizado. Ok, 3191, autorizado, Galeão, nível 320. Decola da 1-0 com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda voa Bridge, intercepta Upper Zulu 1-0, prossegue até a posição SMAP, após SMAP direto Lúbito, após direto Barbacena e conforme rota do plano de voo. Aciona 5141, controle 1-1.